sable, pas l'ensemble. Hoje vi o meu primeiro amor e recordei. Recordei com ela a nossa infância linda. Quando demos o primeiro beijo, que eu não esquecerei e que ele não esqueceu também ainda. Lá ficamos longas horas a conversar sobre aqueles nossos loucos namoricos. Uma conclusão, os dois ao fim, acabámos por chegar. Naquele tempo era tudo mais bonito. Ai, como era bom, como eram lindas nossas brincadeiras. Eu, o doutor, eu a enfermeira, numa casinha feita de papel. Ai, como era bom, tão inocente o nosso amor fingindo. A tua esposa, eu, teu marido, dando beijinhos com sabor a mel. Ai, como era bom, como eram lindas nossas brincadeiras. Eu, o doutor, eu, a enfermeira, numa casinha feita de papel. Ai, como era bom, tão inocente o nosso amor fingindo. Eu, tua esposa, eu, teu marido, dando beijinhos com sabor a mel. Hoje vi o meu primeiro amor e fez-me bem. Reviva com ela a nossa linda história. E falar daquelas coisas que ainda a gente tem, bem guardadas no cantinho da nossa memória. Soube também recordar assim aquele amor e voltar aos verdes anos por momentos, quando tudo era mais simples e até pena não voltar atrás no tempo. Ai, como era bom, como eram lindas nossas brincadeiras. Eu, o doutor, eu, a enfermeira, numa casinha feita de papel. Ai, como era bom, tão inocente o nosso amor fingindo. Eu, tua esposa, eu, teu marido, dando beijinhos com sabor a mel. Como era bom, como eram lindas nossas brincadeiras. Eu, o doutor, eu, a enfermeira, numa casinha feita de papel. Ai, como era bom, tão inocente o nosso amor fingindo. Eu, tua esposa, eu, teu marido, dando beijinhos com sabor a mel. Ai, como era bom, como eram lindas nossas brincadeiras. Eu, o doutor, eu, a enfermeira, numa casinha feita de papel. Ai, como era bom, tão inocente o nosso amor fingindo. Eu, tua esposa, eu, teu marido, dando beijinhos com sabor. Cá para mim é alguém aqui do lado. Encontrei-o com a febre no café e perguntei-lhe: apá, mano, peixe é? À base, peixe é? À base, peixe é? É uma gajinha que mora aqui ao pé. É uma gajinha que mora aqui ao pé. À base, peixe é? No Facebook, a amiguinha tem um corpo divinal. Fala brasileiro, mas é produto nacional. Por dar assistência e ficar destemido, por vezes tem que meter um comprimido. À base, peixe. À base, peixe. É uma gajinha que mora aqui ao pé. Vejam só, tal é o sentimento. Até já pediu em casamento. À base, peixe. À base, peixe. É uma gajinha que mora aqui ao pé. A base, peixe. É uma gajinha que mora aqui ao pé. É uma gajinha que mora aqui ao pé. A base, peixe. A base, peixe. É uma gajinha que mora aqui ao pé. É uma gajinha que mora aqui ao pé. A base, peixe. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Perdida, estou a ficar sem te ter. Ai, quase vida sem vida, tudo por andar assim. Perdido de amor, por ti me levanto. Perdido de amor, por ti eu me deito. Perdido de amor. Perdido de amor, rendido à paixão por ti. Perdido de tudo, perdido de mim. Perdido de amor, por ti me levanto. Perdido de amor, por ti eu me deito. Perdido de amor. Perdido de amor, rendido à paixão por ti. Perdido de tudo, perdido de mim. Só em sabor os meus lábios reclamam e amo-te. Só um calor do meu corpo suplica e vem de ti. Quase não me reconheço. Olho para mim, não sou eu. tento achar-me só me perco, tudo por andar assim. Perdido de amor, porque me levanto. Perdido de amor, porque eu me deito. Perdido de amor, rendido à paixão por ti. Perdido de tudo, perdido de mim. Perdido de amor, por ti me levanto. Perdido de amor, por ti eu me deito. Perdido de amor, rendido à paixão por ti. Perdido de tudo, perdido. Perdido de amor, por ti me levanto. Perdido de amor, por ti eu me deito. Perdido de amor, rendido à paixão por ti. Perdido de tudo, perdido de mim. Perdido de amor, por ti me levanto. Perdido de amor, perdido de amor. Ainda era criança, não sabia bem porque Deus me privou do amor de mãe. Foi tão grande essa dor, toda a vida chorei. Perdi o teu amor que jamais encontrei. Tão garoto e tão só, perdido sem ninguém, faltou-me a tua mão para me guiar, mãe. Mãe, por que não me levaste contigo? Mãe, só em sonhos falas comigo. Mãe, só a sonhar eu tenho. Mas esqueci os tempos de menino em que tu me embalavas com tanto carinho. Injustiça tão grande existe neste mundo, ficar sem o amor mais forte e mais profundo. Eu queria saber se no céu és feliz, se me viste crescer, se gostas do que eu fiz. Teu amor, mãe. Canal 2 da Antena 1. Viu também nascer Lisboa. O rio nos viu nascer, viu também nascer Lisboa. Sou português, tenho avó, o bom sangue não perdoa, e como qualquer de nós, embarco mesmo sem crer que o rio que nos viu nascer viu também nascer Lisboa. Partir, mas sem saber quando e sem destino marcar, a vida vai-se passando e o que era amar soltou-se e agora é como se fosse um barco mal encalhado. Partir, mas sem saber quando e sem destino marcado. O Tejo faz-nos partir, Lisboa faz-nos voltar. O Tejo faz-nos partir, Lisboa faz-nos voltar. As marés sempre a seguir, as rotas do Oriente, tantas terras, tantas gentes, mais o apelo do mar. O Tejo faz-nos partir, Lisboa faz-nos voltar. O Tejo faz-nos partir, Lisboa faz-nos voltar. Voltar, mas sem saber quando e sem destino marcar, a vida vai-se passando e o que era amar soltou-se e agora é como se fosse um barco mal encalhado. Partir, mas sem saber quando e sem destino marcado. Canal 2. Vou tentar cantar o Fado Cravo de Teu Alfredo Marceneiro com letra de Pedro Homem de Melo, canção verde que não pedir há bocadinho. Deu-me a vida além do luto, que canção à margem da lei. A minha canção é verde como a cor deste poema que por meu mal vos cantei. A minha canção é verde, verde, verde, verde, verde, mas porque é verde não sei. Muito obrigado. Tenho ciúme das verdes ondas do mar que teimam em querer beijar. E foge pelo convés. Tenho ciúmes do luar da lua cheia que no teu corpo se aleia para contigo ir bailar. Tenho ciúmes das ondas que se levantam e das sereias que cantam. Aquela Deus derradeira.

Obrigado, então boa noite. And pela cara de Antônio. Não me fatigo de mim, olha. Pela cara de Antônio. Oh, Ventura, novas têm experiência, são ativas por nascença, são ativas por nascença. Oh, Ventura, novas têm experiência, são ativas por nascença, são ativas por nascença. Oh, ai, Ventura, novas é que são belas, velhas fazem elas, velhas fazem elas. Oh, ai, Ventura, novas é que são belas, velhas fazem elas, velhas fazem elas. Oh, Ventura, tu já sabes como é, novas é que é, novas é que é. Oh, Ventura, tu já sabes como é, novas é que é, novas é que é. Tu deixa as velhas e passa para as novas, são as mais jeitosas, são as mais jeitosas. Tu deixa as velhas e passa para as novas, são as mais jeitosas, são as mais jeitosas.